começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. A partir de agora estamos juntos e misturados neste programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito abrindo o programa é ele, Eduardo Costa, canta Anjo Protetor. De lugar, o sol um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar, pois só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Muito bem, ouvimos com Eduardo Costa, Anjo Protetor. Quero mandar um abraço carinhoso ao meu amigo, o Genário França, lá de Cícero Dantas, na Bahia, os amigos da Buqueirão FM, sempre exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado, viu? Também a minha querida Luana Nunes e a sua mamãe, Iranilda, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, né? Um abraço a todos vocês aí de Pedro Gomes, ouvindo o nosso programa. Minha querida Nilma Souza, em Coroaci, Minas Gerais, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Carlos Augusto, de Humaitá, no Estadão do Amazonas, os amigos da rádio Humaitá FM, aí da cidade, que exibe o nosso programa. Um beijo para Tânia Janizelli, Celira Sereni, André Lima, tantos amigos ouvintes que nós temos aí em Humaitá, Estadão do Amazonas. Meu amigo Fábio Vieira, de São Sebastião da Vargem Alegre, todos os amigos da Tribuna FM que exibe o nosso programa aí na cidade, né? Audiência fantástica. Um beijo para Andréia, para Elisângela, para Selma, para Cirlei, para todos da equipe da Tribuna FM que exibe o nosso programa aí em São Sebastião da Vargem Alegre. Zé Ricardo e Thiago cantam Sinal Disfarçado. Olha o Arrocha aí! Seu cabelo

Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar e conforme anunciamos antes, a partir de agora um bate-papo bem descontraído, muita música, com esse cantor de Brasília, cantor, compositor, meu amigo particular, e canta bonito, viu? Aê, Adriano Marques, tudo bem, meu amigo? Esse é o seu primeiro CD solo, né? É o primeiro dos muitos que virão, serão, se sim, Deus quiser. Sim, com certeza. E eu fico muito feliz de você estar aqui lançando esse trabalho para o Brasil inteiro através do nosso programa Mundo Sertanejo, viu? Mandar um abraço a todos os ouvintes do Brasil inteiro, que as músicas estão muito boas. Eu pois é, gostando muito. O nosso programa, graças a Deus, é muito ouvido aí através das emissoras parceiras. São quase 1000 emissoras que exibem o nosso programa no Brasil inteiro, né? Mundo Sertanejo. Além dos internautas que acessam o radioestudiobrasil.com.br também e ouvem o nosso programa. Portanto, Adriano, fico muito feliz de estar nesse espaço aqui que não é só meu. É meu e de todos os meus amigos que vêm aqui para divulgar os trabalhos e fazer sucesso no Brasil inteiro, né? E a felicidade é minha, viu, Valadares? Poder ter esse espaço aqui, principalmente do seu lado, né? Amigo de tanto tempo. É verdade. É bom demais, eu fico muito feliz por isso. Muito bem. Então vamos cantar? O Adriano Marques, essa música é VIP na Balada, é a autoria sua? Não. Essa música VIP na Balada é do Jair Góes. Ah, do Jair Góes, de Goiânia, isso, né? Exato, grande compositor, exato, de Goiânia. É. E você gravou, é mais dançante ou romântico? Essa música é a balada agora, dançante, balada. Aquela que a molecada gosta, que a turminha gosta aí, é essa música aí, VIP na Balada. Vamos conferir então? Vamos conferir. Adriano Marques canta VIP na Balada, aqui no Mundo Sertanejo. Sou VIP na Balada, VIP, VIP na Balada, e no meu camarote tudo é open bar. Sou VIP na Balada, VIP, VIP na Balada, é só diretoria, festa vai bombar. Aqui hoje eu sou VIP, VIP, VIP, VIP. beber, hoje eu vou pegar. Tá legal, alto astral, fora do normal, libero geral. Tá bom pra zarar, tá bom pra namorar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou pegar. É fim de semana, tô na pista, hoje eu vou acelerar. Tô de carro novo, tô na moda, todo mundo para pra me olhar. Sou VIP na balada, VIP, VIP na balada. E no meu camarote tudo é open bar. Sou VIP na balada, VIP, VIP na balada. É só diretoria, a festa vai bombar. Normal, libero geral, tá bom pra azarar, tá bom pra namorar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou pegar. Tá legal, alto astral, fora do normal, libero geral, tá bom pra azarar, tá bom pra namorar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou pegar. É fim de semana, tô na pista, hoje eu vou acelerar. Tô de carro novo, tô na moda, todo mundo para pra me olhar. Sou VIP na balada, VIP, VIP na balada. E no meu camarote tudo é na balada, é só diretoria, a festa vai bombar. Sou VIP na balada, VIP, VIP na balada. E no meu camarote tudo é open bar. Sou VIP na balada, VIP, VIP na balada. É só diretoria, a festa vai bombar. Aí ouvimos VIP na balada. Que música bacana pra dançar, hein, Adriano? Essa é gostosa. Aí eu tenho certeza que essa música vai fazer muito neguinho pular por aí. É muito gostosa a música. Ô, Adriano Marques, o seu show é um show pra cima, dançante, né? Hoje tem de tudo. Claro, hoje... tem que ter o romantismo também. É assim, depois de ficar sozinho, acabar a dupla, eu vou ser carreira solo, sofreu aí uma mudança, principalmente em questão de repertório, essas coisas, né? Porque eu tive que... muita coisa... Tive que deixar um pouco assim no show, pra lá um pouco, né? Sim. Não esquecendo as raízes, eu canto de tudo. Né? Mas hoje a gente aproxima mais daquilo que o pessoal gosta de ouvir mesmo, a molecada. Exato. Eu já ia te perguntar exatamente pelo seu trabalho em dupla, mas como você já adiantou, você ficou quanto tempo com seu irmão em dupla, que era Adriano e Adriel, né? Vocês cantaram quanto tempo juntos? Não tenho precisão, mas é mais de 10 anos, viu? Mais de 10 anos juntos, né? São irmãos, Foram mais de 10 anos juntos aí. Nesses 10 anos, vocês gravaram quantos trabalhos? Gravamos dois CDs cheio, né? Uhum. E um CD com 4 músicas. Sim, uhum. Só 4 músicas. Eu me lembro, vocês fizeram um trabalho muito bacana, muitas músicas tocaram muito nas rádios, fizeram sucesso. Eu, particularmente, eu era muito fã da dupla, viu? Obrigado. Parabéns, viu, Adriano? Vocês fizeram um trabalho muito sério, né? Nos dois últimos CDs que gravamos junto, né? Inclusive teve as músicas que o Leonardo regravou, que foi Latinha na Mão no primeiro. Latinha na Mão, vocês gravaram primeiro. Né? Depois Flor do Meu Sertão. E pra sair da solidão. Latinha na mão. É, muito boa. Legal. E aí o Leonardo regravou com o Zeca Pagodinho. E aí no último CD que gravamos junto... Flor do Meu Sertão também, o Leonardo regravou a música Flor do Meu Sertão. Muito legal. O Adriano Marques, essa música De Cara Quebrada, né? É uma regravação? Essa música, no começo da carreira do Eduardo Costa, ele gravou essa música. Sim. Até nós estávamos falando lá em Goiânia, e ele disse: eu gravei essa música, não divulguei essa música. Essa música, se eu tivesse divulgado ela, seria uma música que ia tocar muito no Brasil. E ele falou: grava essa música, Adriano. E eu gravei a música. Estou muito satisfeito com essa gravação e eu acho ela, particularmente, eu acho muito bonita. Espero que o público também goste bem dessa música aí, De Cara Quebrada, que é do Eduardo Costa. Muito bem, Adriano Marques, no Mundo Sertanejo, vamos ouvir De Cara Quebrada. É com você, Cleiton Rocha. Sorriso de prata, amor que me mata e me faz você. Você foi a luz, a minha estrela que eu mais amei. Sozinho na praça, foi tudo sem graça, portanto eu voltei. E agora de cara quebrada eu estou de volta, mais uma vez bato na sua porta. Da noite acham que eu vivo a sonhar. Sorriso de prata, amor que me mata e me faz enlouquecer. Você foi a luz, a minha estrela que eu mais amei. Sozinho na praça, foi tudo sem graça, portanto eu voltei. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar hoje, abrilhantado por esse artista. É, que canta bonito, compõe, é meu amigo, é batalhador, merece todo o sucesso do mundo e vai conseguir, viu, Adriano? Deus quiser, Deus é Pai, a gente conta, segura na mão de Deus e vamos embora, né? Sim, você é um ser humano, assim, muito querido, obrigado, muito Valadares. Carismático, amigo dos amigos. E daqui a pouco também vamos bater um papo com a Fátima. A Fátima, que é nossa amiga em comum, é considerada a mãe dos artistas, né? É, no Recanto das Emas, cidade satélite de Brasília. É fácil lá. A Fátima. Que ela pega assim, os discos de todos os artistas, bota em baile o braço e vai no rádio. Divulga, liga pra rádio, pede isso, música. Muito fala obrigado. Na rádio, dá entrevista pro artista. Ela já deu entrevista por mim lá. Né? Por isso eu quero dizer, tá, meu muito obrigado pra Fátima. É, Fátima é nota 10, é nossa irmãzona. Ô, Adriano Marques, canta uma moda ao vivo pros nossos ouvintes. Vamos cantar do CD que eu gravei com o Adriel, que era Adriano e Adriel, Flor do Meu Sertão, que o Leonardo regravou. Isso, Adriano então. Marques ao vivo. Saudade quando chega não tem jeito, faz o coração pular no peito. Lembrança vão chegando com o vento, invadindo o pensamento, adiçando meu desejo. Amores sempre vêm, sempre vão, mas esse ficou no meu coração. Ei, morena linda de olhos verdes me prendeu na sua rede. Nunca vi tanta paixão. Eita, trem gostoso de te amar. Me diga onde te encontrar. Me tira dessa solidão. Meu raio de sol, luz do amanhecer. Longe dos seus beijos eu não sei viver. Cante de amor, flor do meu sertão. Volta pro braço desse peão. Ei, roda boa! Mas eu também fiz muito sucesso com vocês. Depois com o Leonardo. Com o Leonardo. Também, com o Leonardo, né? Tocou demais com a gente. A hora que o sucesso estava começando a aparecer aí com a Adriana e Adriel, aí foi quando o Leonardo regravou. Então, aí as rádios deixou de tocar e tocou com ele. Pois é, linda, linda canção. Normal, autoria de quem? Essa também é do Jair Góes. Jair Góes, né? O homem compõe. Né? O Jair Góes hoje é um dos compositores que tem música com quase todos os cantores do Brasil inteiro, né? É verdade, é verdade. Tem muita música. Ele chega lá, ele embaraça a cabeça da gente quando começa a mostrar a música pra gente. É, tanta música boa que você fica sem saber o que... Então. Qual que escolhe, né? É verdade. É, um beijo carinhoso aqui pra Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso. Ela disse que não perde o programa, sempre interagindo comigo no Face. Mandou um e-mail muito bonito aqui, elogiando o programa, as músicas. Diz que é minha fã. Obrigado, viu, Eva Wanda da Silva. Um beijo pra Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas. Vânia Rocha é comunicadora da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas, viu? É, ela comanda dois programas de muito sucesso e vamos recomendar, viu, Vânia Rocha? Beijo pra ela. Pra tocar as músicas aí dos nossos artistas que passam por aqui, viu, Vânia Rocha? Adriano Marques, Breno e Cadu, Kaique e Cadu, tantos outros artistas, viu, Vânia Rocha? Toca aí no seu Impacto Sertanejo ao sábado, 5 horas da tarde, e no seu Universo Musical aos domingos, às 4 da tarde. Beijo para Vânia Rocha, para todos da equipe da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Vânia Rocha, um beijo, Vânia Rocha. Ô, meu amigo Adriano Marques, essa música aqui é do seu CD, Fogo na Fogueira. Fogo na Roseira. Na Roseira, perdão. Fogo na, Fogo na Fogueira era até uma. Seria até uma redundância, né? É Fogo na Roseira. Fogo na Roseira. Essa música é uma composição do Nildo Omar Dantas, também um dos compositores hoje que grava com todo mundo, né? Ah. E ele me passou essa música, fez umas recomendações, falou: essa música é bonita. Eu falei: caramba, realmente eu gostei da música. A música é dançante, a música alegre, a música pra cima, e eu gostei dela e botei no CD. Maravilha. Tomara que todos gostem também dessa música Fogo na Roseira. Maravilha. Então vamos cantar. Canta bonito no mundo sertanejo, Adriano Marques, Fogo na Roseira. Menina, bota fogo na roseira. Brincadeira de boneca, nem pensa. A musa no decote só pensa em namorar. Asa cresce, a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na roseira. Brincadeira de boneca, nem pensa. A musa no decote só pensa em namorar. Asa cresce, a moça só quer voar. A cabeça do velho fica fervendo. Não admite que a filha virou mulher. Ela vira uma fera assanhada. Se chega atrás de casa, o bicho pega. É a mocidade que aumenta a adrenalina e a danada da menina não sossega. É a mocidade que aumenta a adrenalina e a danada da menina não sossega. Quando a menina bota fogo na roseira, brincadeira de boneca nem pensa. Abusa no decote, só pensa em namorar. Asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na roseira, brincadeira de boneca nem pensa. Abusa no decote, só pensa em namorar. Asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na roseira. Quando a menina bota fogo na roseira. Brincadeira de boneca nem pensa. Abusa no decote, só pensa em namorar. Asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na roseira. Brincadeira de boneca nem pensa. Abusa no decote, só pensa em namorar. Asa cresce e a moça só quer voar. A cabeça do velho fica fervendo. Não admite que a filha virou mulher. Ela vira uma fera assanhada. Chega tarde em casa, o bicho pega. É a mocidade que aumenta a adrenalina e a danada da menina não sossega. É a mocidade que aumenta a adrenalina e a danada da menina não sossega. Quando a menina bota fogo na coceira, brincadeira de boneca nem pensar. A blusa do decote só pensa em namorar, a asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na coceira, brincadeira de boneca nem pensar. A blusa do decote só pensa em namorar, a asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na coceira. Brincadeira de boneca nem pensar. A blusa do decote só pensa em namorar. A asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na coceira, brincadeira de boneca nem pensar. A blusa do decote só pensa em namorar. A asa cresce e a moça só quer voar. Quando a menina bota fogo na coceira. Muito bem, ouvimos aí com meu amigo Adriano Marques. Fogo na Roseira, que moda boa, hein? Dançante, gostosa de ouvir, uma música muito gostosa, muito gostosa. Ô Adriano, você compõe também, né? Tenho um bocado de música, entendeu? Incrível, eu não gravei nenhuma das minhas nesse CD. É. Mas eu tenho bastante música, eu tenho um bocado delas. Vamos convidar aqui o microfone Fátima, nossa querida amiga, que está, que faz parte da produção do Adriano Marques, está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Fátima? Que satisfação receber você aqui. Uma satisfação, um prazer todo meu, Diego, estar nesse programa maravilhoso, aqui ao seu lado, lado da Adriana e dessa turma toda que estão por aqui, são das pessoas legais, bacana, conheci agora essa dupla nova que passou por aqui, né? Sim. Então, pra mim é uma satisfação divulgar todos eles, porque todos são meus amigos e desejo só felicidade para todos. Muito bem, Fátima. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios, viu? Veio realmente abrilhantar o ambiente. Você é muito simpática, muito carismática, muito querida. É amiga nossa de muito tempo. E aquele cafezinho, aquele pãozinho de queijo, hein? qualquer dia eu vou te fazer uma visita e comer aquele pãozinho de queijo. Com café. Com café. Valeu, Fátima. Obrigado pela sua presença aqui. Adriano Marques, para contratar o seu show, que eu sei que é um show bacana, um show alegre, os nossos legal. Contratantes, Brasil inteiro, deve ligar para qual número? Um amigo fala meu aí, as suas redes sociais. Como diz o Luiz Alberto, nosso amigo radialista, esbagaia aí. Um amigo meu diz, essa é a parte melhor, né? É a parte melhor, essa é a parte melhor. Fica à vontade, meu amigo. Liga, tem o telefone 9917, que é 61, né? Brasília, 9917-0860. Também tem o site www.adrianomarques.com.br. Olha, lá, no site, acessando o site, já vi a sua agenda de shows, fotografias. Vê fotografia, né, discografia, tudo. Biografia, tudo isso. Que bom, tem, né? No site. Uhum. E no Facebook, meu Facebook é adriano.marques, live@live.com. Adriano.marques. live@live.com. Onde arrumou esse live aí, rapaz? Tem invocado. Pois é, isso? Né? Coisa arrumaram pra mim, não foi eu não, Diego. Diego Aladares, esse tempo foi eu que arrumei, não. O pessoal que arrumaram, velho. Tá certo. Ô, Adriano Marques, essa. como é que é aqui? Rapaz, nós estamos aqui tão descontraídos que até me enrolei aqui no título da música, né? És o meu amor, né? És o meu amor, exatamente. Essa música, quando eu estava selecionando o repertório, sabe que aí vem as ideias de todo lado. Alguém dá uma ideia de um jeito, outro dá de outro. Alguém falou assim, regrava umas músicas. E eu pensei de regravar umas músicas, pensei de buscar o passado, trazer o passado para aqui, para perto, né? Sim. E ouvindo as músicas, ouvi essa aí do Jerry Adriano, a música do Jerry Adriano. Ah, aquela antiga dele, isso, né? Muito que bom. A música És o Meu Amor, eu ouvi ela, caramba, peguei o violão, cantei a música, gostei, falei, cara, vou gravar essa música. Isso. Aí fez uma nova roupagem dela, né, diferente, e ficou gostosa a música, boa de ouvir. Legal, vamos ouvir então, Adriano Marques canta bonito, És o Meu Amor. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, por que vais partir? se vou me acostumar. Olhar em volta e não te ver. Perder te imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Perder te imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo hoje recebeu Adriano Marques. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Volte mais vezes, viu? E vamos continuar aqui tocando suas músicas. Os ouvintes podem pedir lá através do meu Facebook, Diego Valadares, e também pelo nosso telefone do ouvinte aqui da nossa central de produção, o 61-3532-6993. Diego Valadares, mais uma vez, agradeço do fundo do coração, que Deus te abençoe muito. Amém. E que você continue fazendo isso que você faz, rapaz. Faz com carinho. Com muito mesmo, amor, entendeu? Carinho, com muito, né? Amor. Então, é gostoso fazer aquilo que a gente gosta de fazer. É, principalmente quando dá apoio às outras pessoas. Exato. E é o que você faz, Diego. Exato. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e que sucesso venha mais e mais para você, cara. Obrigado. Deus te abençoe. Amigo. Obrigado por tudo isso. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando, abrindo as portas, né? Amém. E volte mais vezes, meu Quero amigo. Quero deixar um sucesso. Abraço. Deixar um abraço a todos os ouvintes do Brasil inteiro. Aproveitando isso. A audiência do programa e dizer, VIP na balada, a música é de sucesso nosso, que Deus abençoe a todos que gostem dessa música também, VIP Exato. Na balada. E mais uma vez o telefone para show. É 61 99170860, né? 99170861. E o acesso ao site, que é www.adrianomarques.com.br. Aí, aí valeu. Lá tem a situação do Adriano Marques todinho. Tá. Obrigado, gente. Obrigado, Diegão. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus, cara. Amém. Sucesso, Adriano Marques. Cantam bonito, Zezé de Camargo e Luciano. Mexe, mexe, que é bom. Essa é bom balançar, né, Adriano? Essa é. Vamos fazer essa galera sacudir? Vambora, Zezé! O que, que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, mãozinha pra cima e todo mundo na maior felicidade. Então quer ver todo mundo na contagem da alegria com a gente? Todo mundo! No sacode! Um, dois, um, dois, três, quatro! Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, a maior curtição. Alegria, eu gosto dessa folia.